usava Chanel. Jesus wore Chanel. Jesus usava Chanel. Olá, POCs do Brasil, tudo bem com vocês? A gente está começando um novo podcast chamado Jesus Usava Chanel. A gente vai falar um pouquinho de cultura pop, cultura cinematográfica e muitas outras coisas que os POCs gostam. Meu nome é Michel e eu sou o cachorrinho que tentou se defender da Ana Furtado quando descobriu que ela ia substituir ele. E meu arroba no Twitter é worshipos. Olá, gente, eu sou o Lucas, tenho 25 anos e sou o arroba GreenXStefani com X no Twitter e pretendo ser a nova Pablo Vittar. Oi, gente, meu nome é Kelvin Xangai, eu sou de Recife, Pernambuco, e aqui eu sou conhecido por ser uma guria extrovertida e que é fã de erotismo. Mentira! Mas enfim, minha arroba é BoboGunRave no Twitter e eu tô aqui pra falar de um monte de besteira aleatória e o que vier pela frente. Oi meninas, meu nome é Matheus, eu tenho 22 anos e a minha idade eu não revelo. Podem me chamar de Buceta Cork, minha arroba no Twitter, me sigam por favor, baixem atenção. Tô aqui para trazer pedância e crocância. Oi POCs, meu nome é Gabriel, mas meu sobrenome é Caíno, então todo mundo me chama de Caíno. Eu sou o mais novo daqui e sou fã da Tidinha. É mentira. E a minha arroba no Twitter é arroba gotcaíno. A intenção da gente com o Jesus Usava Chanel é comentar sobre cultura pop no geral, daí a gente divide o podcast em quatro coisas bem básicas, que é música pop ocidental, música pop oriental, séries e um rolê cinéfilas pra falar de filmes. Daí, no rolê pop ocidental de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre Anitta e esse takeover internacional dela e sobre lançamentos pop mais recentes. Sobre séries, a gente vai falar um pouquinho sobre American Crime Story, também um pouco sobre o cancelamento de Sense8. E daí, no pop oriental, a gente vai falar sobre o single da Hyoyeon, Disband do Sister. E sobre filmes, a gente vai falar sobre, obviamente, Wonder Woman, que estreou, tipo, ontem, antes de ontem, não sei. E aí a gente vai começar falando sobre pop ocidental, porque a gente ainda tá um pouco impactado com os lançamentos de Anitta essa semana. Eu não sei se eu tô mais impactado por Paradinha ou por Sua Cara, que é a música dela com Pablo Vittar e Major Lazer. Não sei, Pox, quais vocês acharam a mais impactante até agora? Eu acho que a mais impactante é com o Pablo Vittar, que é do Major Lazer, que é porque as batidas são muito boas, o instrumental é muito bom, e tipo, aquele grito do Pablo Vittar do nada é maravilhoso, tipo, o Pablo pisou muito, apesar de tipo, eu não era fã dele, e adoro, amo, segurei meus cílios e não amassem, por favor. A Paradinha simplesmente impactou os Estados Unidos e pisou na fudida de Despacito. Então, eu acho que Paradinha teve um impacto e foi tipo. Tá sendo um dos vídeos mais vistos no YouTube desde o dia que foi lançado. Então, a gente não pode negar o impacto de Paradinha que deixou todos nós paradas. Eu tenho muitos problemas com Pablo Vittar que envolvem desde ele como pessoa, como drag, das coisas que ele fala e a voz dele. Então, Sua Cara não desceu muito pra mim como Paradinha. Paradinha eu até já passei pro celular, já tô tentando aprender a coreografia, mas Sua Cara eu não me vejo gostando muito assim. Talvez eu corte a música, tipo, no primeiro minuto e fique só dando repeat nisso. Mas quando chega aquele grito, me dá muita vontade de ouvir qualquer outra coisa. Ou ficar surdo. Para... Tem problema com uma voz assim? Uma voz assim eu tenho, ainda mais tentando cantar. Segura meus cílios, segura meus cílios. Não é massa. Então, real, Paradinha é ótima. Tipo, é uma super evolução natural pra Anitta pós-bang, né? Pós sim ou não também. Mas o feat com o Pablo na faixa do Major Lazer, eu simplesmente não consigo opinar, não posso opinar. I am Major Lazer, gente, em 2017, sabe? Sorry, no, next, sabe? Nem ouvi ainda. Ah, aliás, ouvi sim, quando eu fui pra balada, mas tipo, louca já, né? No open bar. Então, whatever. Bom, agora deixa eu fazer um comentário pitchfork, sério, sobre... Não, Paradinha, o que eu achei, a música é bem curtinha e tipo, eu vi gente reclamando do fato da música ser curta, mas acho que um reggaeton, ele funciona em 2 minutos e pouco, não precisa ser muito maior do que isso, e, tipo, dá um espaço ali pra fazer tipo, um remix, uma coisa meio Despacito mesmo, tipo, quem sabe entre um Justin Bieber depois Paradinha remix pra hitar na América. A música funciona, o clipe eu achei mal editado, mas tipo, o clipe faz a música ser melhor ainda, tipo, é divertido assim, é descontraído e não parece forçado também, o melhor foi isso. Já a sua cara, eu gostei da química entre ela e Pablo. Eu não sei se fala o Pablo ou a Pablo, enfim. Daí, a química entre as duas tá boa. Tipo, elas não cantam juntas em boa parte, mas as partes separadas funcionam quando você vê no todo, assim. E aquele gritão da Pablo de fundo na música achei estranho. Mas ok, tipo, é suportável. Anitta é o futuro, né? Não podemos negar. Exatamente. Na semana retrasada teve o lançamento da Katy Perry, um feat com a Nicki Minaj, Swish Swish. Ninguém gosta da Katy Perry aqui, só você, Lucas. Vai ser muito criticada. Daí que Swish Swish é tipo single do próximo álbum dela, Witness, que sai agora em junho. E rendeu outros dois singles. O público geral e a crítica, assim, tá metendo pau desde sempre. Swish Swish eu achei um lançamento bem descontraído. E eu acho que eu sou muito fraco pra vozes distorcidas. Então, quando chega o Big Big falando "They don't want this one", eu fico... Yes, essa é a minha música. Mas ao mesmo tempo eu fico, não dá. Porque é tão não Katy Perry. Ela nunca lançou uma música tão dance e upbeat como essa. E não é a cara dela, porque ela não vai meter uma coreografia no meio pra deixar agitada. Então a música vai simplesmente morrer. Eu acho Swish Swish, tipo, Bon Appetit, sabe? A Katy Perry mirando uma fórmula tão básica de house music que funciona. Pra dar uma fritadinha de leve numa baladinha barata e viada, assim, qualquer, é até legal. Mas é whatever, sabe? Tipo, especialmente porque Swish Swish parece, tipo, qualquer uma das 12 músicas do último álbum do Alumna George. É, tipo, é super básica e super, tipo, até datadinha, assim, né? Porque é 2017 e o boom do house music faz um tempinho já que passou. Então, eu acho Swish Swish bem mal produzida, eu não gosto muito da instrumental, mas assim, é uma das músicas que se tocar, eu não vou ficar parada, sabe, eu não vou nem mentir, tipo, eu vou ser aquela pessoa super hipócrita que, tipo, que fala mal e dança depois, eu sou assim com Swish Swish. Isso é muito bom. Mas assim, não levaria pra minha vida. Eu tô animado levemente pro álbum da Katy Perry, porque eu vi a prévia de Witness e vai ser uma música muito boa. Então, agora a gente pode falar um pouquinho daquela ex-membro... daquele ex-grupo, ex-quinteto, chamado Fifth Harmony, a Carolina Remelo, que lançou um ótimo clipe e uma ótima música, chamada... Crying in the Club. Era Crying in the Club. Exatamente. Camila Cabello. Camila? Cabello, não sei como pronuncia. Cabello. Cabello. Eu amei a música, eu não vou nem mentir falar que eu não amei, eu achei... Um vômito da Sia, mas eu gostei mesmo assim, porque além de tudo, eles pegaram sample de Genie in a Bottle da Christina Aguilera, e essa música, eu simplesmente amo essa música, e a parte que eles pegaram é a minha parte favorita da música, então não tem como eu amar. Além de Crying in the Club, tipo, ela lançou ali no videozinho mesmo, no próprio vídeo oficial de Crying in the Club, tem aquela I Have Questions, que é muito boa e muito melhor que Crying in the Club. É uma música muito boa também, botar nas minhas playlists de músicas atuais viciantes. E eu acho que a Have Question casa muito bem com Crying in the Club. Eu gostei desse paralelo que ela fez. Eu achei bem artsy, mesmo que ela seja muito cafona e eu não consiga apoiá-la. Sobre Crying in the Club, primeiro que achei meio, assim, bem relacionável, porque a música saiu uns dias depois de um dia em que eu tava literalmente crying in the club. Daí a música, tipo, é aquela coisa básica, Sia, farofa, mas funciona. Tipo, a questão é que só que Sia se repete muito recentemente. Ela já fez trabalhos melhores, mas Crying in the Club é passável, assim. É ok. E I Have Questions eu achei a melhorzinha das duas que a Camila lançou. Ela tem um tom, tipo, o refrão dela é muito legal, porque o refrão é basicamente ela fazendo essas perguntas, externando essas questões que ela tem. E, tipo, achei a construção da composição muito legalzinha, assim. E, tipo, eu acho a Camila promissora, só a questão de imagem dela, que é meio meh. E, tipo, ela tem que trabalhar na questão de ser mais carismática, assim, ou ser mais... ter um apelo maior, é o que falta nela. Concordo. Desde o Fifth Harmony, na verdade, desde a época da X Factor, porque eu acabei acompanhando sem querer por causa da Britney, eu nunca gostei direito, assim, da Camila, eu não vou nem mentir. Eu sempre achei ela extremamente forçada e ela, sabe, ela entende como funciona o show business, mas ela entende do jeito dela e ela constrói, tipo, uma personalidade assim, um jeito de se comportar no palco que eu consigo ver que não é, tipo, ela de verdade. E eu não gosto dela, mas eu gostei das músicas e entre as duas eu prefiro as duas. Eu ouço, tipo, uma e depois eu já ouço a outra, então... Amém, Camila. Bom, tem Selena Gomez e eu vou opinar bem rapidinho sobre Bad Liar, que é o último single dela, que saiu muito recentemente. que é um single em um tom só, e é muito baixo esse tom. É uma música, é um sussurro musical de fato. O que vocês acharam dessa bomba? Na verdade, eu achei esquecível, porque não foi uma música que me fez querer ouvir bastante. Eu ouvi e foi isso. Eu não ouvi até hoje, eu acho. Né, acho que tipo, falta um twist na música, falta um efeito surpresa, algo que deixa você tipo, uau. Esse twist, ele fica bem pra bridge, sabe? Quando ela tá gritando, naquele momento que ela aumenta o tom da música. Mas eu acho que demora muito pra chegar lá, então, sabe? Talvez com o clipe isso melhore, porque eu acho que a ajuda visual é bastante válida. Então, quero dizer aqui para vocês que Bad Liar é maravilhosa, sim. Selena arrasou, tem sample pedantezinho de uma banda alternativa, acho que é Talking Heads. Né, pra garantir aquele crédito com o público cool, pra, inclusive, tipo, né, na Pitchfork, que é aquele site pedantizudo dos reviews de álbum, que é tipo a bíblia dos indies. É, colocou a música como melhor nova faixa da semana. Eu gostei muito. Tipo, é simples e efetiva e funcionou. Parabéns, Selena, arrasou. Achei a música, tipo, muito boa. Eu achei a música muito boa, tipo, ela é bem trabalhada. Tipo, mas você tem que ouvir com o teu fone de ouvido bem quietinho no lugar, tipo, só tu, tipo, pra te entender, tipo, ficar escutando bem o instrumental, que é um instrumental muito bom. Tem a gritinho da Selena Gomez bom. Mas, tipo, é uma música que o pessoal já esqueceu. Não é uma música que, tipo, vai irritar. Seria, tipo, uma música pra lançada em, tipo, como B-side, sabe? Nunca pra, tipo, um single. É uma música, assim, tipo, com bem qualquer coisa. Depois do Revival, eu realmente achei que a Selena fosse me surpreender, porque eu gostei muito do Revival e eu não gostei nada de Bad Liar. Então, tipo, eu continuo, assim, numa expectativazinha de que ela vá lançar alguma coisa melhor, porque eu não sei, eu confio, assim, nela, não sei porquê. Acho que é porque ela é minha ex-Disney favorita, mas, né, se ela continuar lançando bomba, eu vou ter que... desistir. Largar ela de lado. Não dá, né? Pra defender, né? Sim, inclusive, acessem, como é que é o nome daquele Twitter lá, que a Kevin adora, ou que eles põem a Selena Exposed Gomez. Exposed Selena Gomez. Exposed SMG. Sim, é o melhor site de fanfic do mundo. Sim, vamos falar sobre Lorde, Perfect Places, melhor música que saiu, tipo, essa semana, eu acho. Eu não ouvi a música, então não irei opinar, me desculpem, mas eu gostei da anterior. Eu tava com muito medo de me decepcionar com a Lorde, e Perfect Places foi a prova de que eu não vou me decepcionar com a Lorde, então muito obrigado, Lorde. A Lorde é incrível, né? Tipo, primeiro ela tá prestes a lançar o Melodrama, que é o segundo álbum dela, e começou bem já com Greenlight, que é uma música que eu demorei tipo umas semanas pra me acostumar, mas ela é muito, muito boa, tipo, é muito superior ao nível do material que ela tinha prestado antes. Essa Perfect Places, ela se parece com o material que ela tinha lançado antes, mas tipo, com ar novo, uma coisa mais fresh, assim. Pra mim, Greenlight foi tipo acontecimento do ano, assim, de música. Veio como uma surpresa, eu achei ok. De início, acabou se estabelecendo, assim, como meu single favorito, até agora, do ano. Foi muito refreshing ela. Lorde arrasou, simplesmente. Perfect Places é incrível. Tem uma vibe parecidinha com a do primeiro álbum ainda, mas com uma evolução de som bacana. Bacaninha, espero que seja hit, porque Greenlight ela tentou bastante e não rolou, né? Compre Melodrama no iTunes, dia 12 de junho. Beijo. Aqui acaba o rolê de música pop acidental. Chega. Vamos falar sobre séries agora. Vamos começar falando sobre American Crime Story, que saiu os teasers da terceira temporada, né? Que vai ser sobre Johnny Versace. Mas a segunda vai ser sobre o Furacão Katrina, uma coisa que eu descobri ontem, né? Enfim, eu assisti a primeira temporada, que é o caso do O.J. Simpson. É uma série muito boa. Tipo, eu não tava com clima, mas me recomendaram e, tipo, eu acabei assistindo, é muito boa. Acredito que as outras temporadas serão boas também. Mas fico naquela dúvida, tipo, da maldição do Ryan Murphy, né? Que, tipo, toda a série dele flopa na terceira temporada. Vamos ver. Eu vi o teaser da American Crime Story com a Donatella. Eu na verdade, eu fiquei um pouco decepcionado, porque... eu achei que ia ser Lady Gaga, mas ok, tudo bem, eu refiro a decisão do gênio visionário Ryan Murphy. E... brincadeira. E... eu não vi Crime Story a primeira temporada, mas eu sei que é boa, ganhou vários prêmios, e a Sarah Paulson tá fazendo, então Eu confio muito nela. Então, eu não vi esses teasers, não vi a primeira temporada. Porque eu estou numa vibe agora de fugir de Ryan Murphy. Eu assisti Scream Queen, gente. E, tipo, a primeira temporada, por mais problemática que tenha sido, eu realmente gostei. Mas a segunda temporada foi uma das piores coisas que eu pude presenciar na televisão. E isso me fez desistir de séries em geral. Eu não estou nem brincando. Então, tipo, boa sorte pra ele. Espero que não flope. Se flopar, problema é dele também. E, tipo, esse negócio caindo de desistir de séries no geral é bem simbólico, porque ele é a pessoa mais viciada em série que conheço na vida, tipo, desde sempre. Então, Scream Queens, segunda temporada, foi um gole pesado. Já sobre American Crime Story, eu assisti a primeira temporada, que era sobre O.J. Simpson. Achei muito boa. A segunda temporada demorou, tipo, não rolou até agora. Ryan Murphy resolveu gravar a segunda e a terceira ao mesmo tempo. A segunda vai ser sobre Furacão Katrina, tipo, bem aleatório. E a terceira vai ser sobre... Versace, qual é o nome dele? Johnny Versace. Johnny Versace, exatamente. Daí essa temporada vai ter o Darren Criss, que fez Glee. Ele vai fazer o assassino, que é o Andrew Cunanan. E daí ele soltou tipo umas fotos, tipo, basicamente pelado no Twitter pra divulgar o personagem. O nível do low profile da coisa, né? E saiu também uma foto, tipo, Steel Teaser, da Penelope Cruz, que vai interpretar a Donatella Versace, a irmã do protagonista da história. Tipo, tecnicamente, antes surgiram os boatos que ia ser Lady Gaga que ia fazer, exatamente, tanto pela semelhança, quanto por ela ser amiga próxima da Donatella. Mas, de acordo com o que disseram, ela não fez, não vai fazer porque, tipo, a agenda não bateu, ela vai ter tudo daqui a 2 meses. Daí, tipo, não rolou. Mas a série tem plot bom, porque é um crime midiático, tanto quanto o primeiro da primeira temporada, que chama a atenção e que, tipo, se for bem, tão bem desenvolvido quanto na primeira temporada, vai ser uma temporada incrível. Agora, eu só não sei se eu vou engolir bem a segunda sobre Furacão Katrina. E sobre o Ryan Murphy, no geral, tipo, não tenho medo das séries dele, porque Field, a série mais recente dele, é muito boa, muito, muito boa. Então, o Ryan Murphy, ele foi, por um bom tempo, uma referência de séries cujas ideias eram muito boas, mas as séries eram mal executadas. Mas eu tô acreditando na redenção dele, especialmente por American Crime Story, que a primeira temporada foi sensacional. A Sarah Paulson, tipo, foi um tour de force, assim, sabe, de atuação dela. Foi espetacular, foi maravilhoso, e agora Field, que também foi sensacional, maravilhosa em praticamente todos os aspectos. Eu tô ansioso pelas próximas temporadas de American Crime Story, especialmente porque a segunda temporada será sobre o Furacão Katrina, e praticamente não saíram muitas informações sobre ela, mas a terceira temporada, que é sobre o caso do Versace, saíram já muitas fotos, muitas informações, praticamente, tipo, já saiu, acredito que até o roteirinho, né, do primeiro episódio. E, tipo, da segunda temporada, não. Então, eu tô um pouco apreensivo a respeito disso, da segunda temporada ser, tipo, uma coisinha meio low-key, tipo, só pra passar um tempo, assim, pra ter a produção do boom que vai ser a terceira temporada, mas, enfim, é Ryan Murphy, né? Oi, galera, vamos falar de coisa boa agora, porque crime, né, etc. Acho que a gente precisa de uma coisa pra suavizar o ar. Por exemplo, a gente acabou de receber a notícia de que Sense8 foi canceladíssima. E eu estou simplesmente transcendendo com essa notícia. Eu achei incrível que o Netflix está usando o dinheiro de todo mundo e fazendo as coisas como elas devem ser feitas. Então, Sense8 já vai, tipo, muito tarde, porque pensa numa série ruim. Nossa, eu... Sabe, o grande problema das séries da Netflix... E todo esse negócio que eles geraram em torno das séries da Netflix é que se você não assiste a série toda, ou se você disse que não gostou, você não entendeu, não assistiu direito, tem que continuar assistindo, que uma hora vai ficar bom. E, gente, ninguém é obrigado a ficar assistindo uma coisa, sabe, até ficar bom. Me falaram que eu deveria assistir até o sexto ou até o sétimo, porque depois ficava bom. Mas, gente, cara, que conceito. Já são horríveis. Horríveis. Cara, que conceito. Não tem roteiro, não tem nada. Que tipo de conceito é esse que as pessoas internalizaram de que, tipo, ai, não, assiste até o 20º episódio da segunda temporada que vai ficar bom. E fica... Galera, não. Não, tipo, eu até assisti até o 8º episódio da primeira temporada e, tipo, até aí a série não se desenvolvia e não ia pra lugar nenhum. E, tipo, o roteiro da primeira temporada era muito arrastado, assim. O foda de Sense8 é que os personagens são carismáticos. Tipo, a ideia é ousada e é interessante, mas a execução é ruim. E, tipo, se o roteiro é tão ruim, até os diálogos eram ruins. O que mais me irritava eram os diálogos, porque, tipo, eles subestimavam a inteligência do espectador, no caso. E, então, a segunda temporada, eu vi muita gente que odiou, assim. Dizia que teve, tipo, vários acontecimentos, mais do que a primeira, mas esses acontecimentos, ainda assim, não eram, tipo, sabe, não prendiam o suficiente. Então, pra que arrastar isso? Até porque é uma série super cara, 9 milhões por episódio, tipo, isso é extraordinário, assim. 9 milhões pra fazer uma suruba, isso não existe. Não sei, na verdade eu gosto muito de falar mal de Sense8 e eu vou sentir falta de ficar brigando com as pessoas na internet e expondo a verdade e as pessoas não aceitando. Eu vi muitos tweets de gente falando que Sense8 era uma série necessária, porque falava sobre, sabe, questões sociais. E era uma série que quebrava tabus e não sei o quê. Mas, gente, uma série onde as pessoas estão na Índia e tem dancinha de Bollywood, a africana tem AIDS. Aonde que isso é quebrar tabu? Né? Outra coisa é exatamente pegando esse gancho, falavam que a série era importante pela representatividade, porque nenhuma outra série tinha tanta representatividade quanto Sense8. De fato, ela tem representatividade, mas queriam ter representatividade se ela é jogada fora em prol de um roteiro merda. Não era exatamente uma série de tanta representatividade assim quanto as pessoas querem fazer com que ela pareça, não é? Enfim, né? E a representatividade dela, além de ser whatever, a série era meio ruinzinha, assim, pra ser fofa. Mas, ao mesmo tempo, isso me surpreendeu, o cancelamento me surpreendeu, porque eu acreditava que era uma das séries mais rentáveis da Netflix atualmente. Especialmente por o público da Netflix ser justamente mais esse jovem, descoladinho e tal, mas talvez homossexual. Estranho, pra mim foi estranho isso. E eu tô com medo agora da Netflix não ter gerado muito lucro com Black Mirror. Porque Black Mirror é meu mozão. Espero que dê tudo certo, por favor, Netflix. Não me faça protestar, que nem os fãs do Sense8 protestando querendo fazer surubão em geral. Nossa, que protesto. Agora, vamos passar da telinha para o telão e falar sobre os filmes do momento. E eu estou muito feliz em falar sobre o filme do momento que eu acabei de ver, que é Wonder Woman, que é um filme incrível. E eu vou deixar as minhas amigas falarem alguma coisa, mas elas não viram ainda. Qual é a expectativa delas? E aí eu vou falar. Então, eu não acompanhei nenhum material lançado, assim, fora, tipo, fotos ou posts e tal. Eu resolvi, tipo, me manter na minha paz. Não vi nenhum trailer, não vi nada, pra poder, tipo, não ficar, tipo, com uma expectativa tão alta e acabar me decepcionando, como foi com um certo outro filme da DC, com certos vilões, com uma certa Harley Quinn, que eu não quero nem comentar sobre. E, tipo, eu vi as críticas, né, e todo mundo, tipo, todos os filmes da DC são, tipo, vão muito mal nas críticas, e esse foi, tipo, bem, então teve uma recepção boa do público, então, tipo, eu tô muito ansioso pra poder ver ela na telona. Ainda não tive a oportunidade de ver Mulher Maravilha, mas estou ansiosíssimo pra ir no cinema, dar uma olhadinha, porque todo o hype por trás do filme tá sensacional, especialmente a quantidade de machaiadas doendo o cu, porque tá tendo um filme de uma heroína. Mano, é ridículo e incrível como só de existir, tipo, um filme empoderadinho, assim, sabe? Tipo, sobre uma mulher mesmo, com uma mulher na frente e com tanto enaltecimento da internet, de feministas também, e do público em geral, do público feminino tal. Como a machaiada tá se doendo. Meu Deus, eu tô com vontade de sair panfletando Wonder Woman em todos os lugares que eu vou, assim, tipo, assistam. Eu tô militando até um pouquinho brava, mas você tá brava? Tô brava. Porque, ai, meu cunhado, inclusive, tipo, ontem falando que queria ver o filme, ele, filme de heroína, cadê o filme dos homens? Mano, cadê o filme dos homens? Ai, cansei. Lame meu cu cheio de merda! Minha expectativa tá, tipo, lá no céu, porque eu não consigo contar expectativa em relação a nada. Os filmes desse universo estendido da DC mais recente, eu assisti os dois primeiros e confesso que eu me decepcionei muito com ambos. Mas ok, né? Tipo, eu pensei, ainda tem uma esperança com Wonder Woman e com Aquaman. E como Wonder Woman tá indo muito bem, assim, na crítica, e o pessoal tá falando, tipo, de forma incrível do filme. Então, nossa, tipo, esse vai ser realmente o filme. Eu espero não me decepcionar, mas eu acho que, tipo, pelo que eu vi, em questão de trailers, em questão do roteiro do filme, e em questão da diretora também, que é, ela dirigiu Monster, que é um biopic de 2003, que ganhou vários prêmios e que é muito bom também. É, vai ser um filme incrível, assim. Eu só quero escutar o que Michel tem a falar, porque ele é uma pessoa super fã de si. Ele tem cacife pra falar sobre isso. Então, fui na pré-estreia de Wonder Woman e eu, infelizmente, não tive nenhuma dessas oportunidades de não ter nenhuma expectativa, porque Wonder Woman pra mim é o símbolo de tudo que eu sou desde criança. E assim que anunciaram que ia aparecer a Diana em Batman vs Superman, eu fiquei muito animado com a ideia, porque é a primeira vez que a gente ia ter a Diana dentro do cinema. E isso aumentou as minhas expectativas para um filme solo dela, que foi o que aconteceu logo depois. E esse filme solo ser dirigido por uma mulher e ser o primeiro filme solo de uma heroína de qualquer universo de quadrinhos foi simplesmente muito icônico, porque ninguém gostava muito da Mulher Maravilha. Era sempre 880, ou as pessoas achavam superestimada, ou as pessoas achavam muito chata. E as pessoas não conheciam ela de verdade, então elas não tiveram esse contato com a Diana que você, por exemplo, tem com o Batman. Porque você nasce sabendo que o Batman não tem pai, mas você não nasce sabendo a história da Mulher Maravilha. Então esse filme foi muito importante pra ter esse primeiro contato com a Diana e com tudo que ela representa. Eu acho que foi um filme muito bem construído. Eles captaram muito bem a essência da Diana. Todos os aspectos do que é ser a Mulher Maravilha, eles botaram ali no filme. Então eu fiquei muito satisfeito saindo do cinema. Eu fiquei com os olhos inchados também. E eu gastei R$51 comprando um pote de Mulher Maravilha que vem com uma tiara. Mas esses são detalhes. Veja Wonder Woman, já tá no cinema. E vocês não vão se arrepender. Vocês vão conhecer um filme bem fresh. E é isso. É o grande primeiro blockbuster, assim, de uma heroína mulher, né? Nunca teve antes. Sim, a Marvel nunca ia fazer, no caso. Porque eles não ligam muito. Mas Mulher Maravilha é um símbolo da DC. A Mulher Maravilha é o carro-chefe da DC. Não tem carro-chefe mulher feminino na Marvel, sabe? E, tipo, eles não têm a coragem. Eu sou fã da Diana desde Liga da Justiça, o desenho que passava no SBT, e Liga da Justiça Sem Limites. Ela era maravilhosa, ela tinha um caso com Batman, mas ela deixava ele no chinelo quase sempre. Ela era muito empoderada. Sim, eu sou muito Bell Woman Shipper, de verdade. Desde pequeno também. E em Liga da Justiça eu tenho fé que isso vai acontecer. Você quer Marvel, pronto. Isso exprime tudo. Ah, então, cheguei. Meu rolê de pop oriental. Infelizmente, preso no K-pop, não consigo sair. Toda hora que eu penso em sair, chega alguma coisa nova e me prende. Mas uma coisa que certamente não me prendeu, e eu tenho certeza de que quem gostou precisa checar a audição, é o símbolo novo da Hyoyeon. O que é aquilo? Eu posso fazer meu comentário? Pode. Meu Deus, é sério, eu só queria perguntar quem foi o surdo que produziu aquilo, porque não faz sentido nenhum. É o pior. É o pior. Remix, alguém é pior coxa de retalho, alguém só cara após. Alguém bota o grito do Pablo Vittar, que eu estou assim agora. Nesse momento. Eu acho que a SM deveria ter mandado essa música pra Coreia do Norte, que lá eles gostam de bombas. Eu preciso comentar que todo mundo tava falando muito mal antes de sair, e eu tava esperançoso, tentando defender, né? Porque eu gostava muito de Mystery, e eu gosto muito dela ainda. Mas, devido aos acontecimentos, por exemplo, a música existindo, eu não consegui nem elaborar uma opinião sobre ela, porque na parte que começou o primeiro refrão, eu simplesmente fechei o YouTube e não voltei mais. Só dando um pouquinho de contexto, Hyoyeon, integrante do grupo Girl Generation, tá lançando single solo, porque agora o grupo tá tipo morto e tá todo mundo lançando solo. Ela lançou ano passado um single pro SM Station, que é Mystery, e agora lançou essa música nova, Wannabe. O que eu achei, eu gostava muito de Mystery, era uma música legalzinha, assim, tipo, apesar da Hyoyeon falar que ela tinha coisas latinas na música, que não é latina, é tipo árabe. Ela é muito burra, não sabe explicar a música. Mas daí, tipo, por gostar de Mystery, eu tinha colocado a expectativa que Wannabe fosse boa. E aí quando eu abri o vídeo, eu, tipo, tomei aquela, sabe, aquele banho de bosta na cara. É muito bom. Bom, o single da Hyoyeon, eu fiquei um pouco chocado que a SM Entertainment, a gravadora, deu uma demo tão ruim pra ela. Depois de anos sendo ofuscada por absolutamente todo mundo, cada uma das integrantes do Girls' Generation, por 10 anos, a FIA é ofuscada pela ruindade da própria música solo, do debut praticamente solo dela. Porque esse não foi um single da SM Station, né? Foi tipo o debut solo mesmo dela. E é muito ruim, gente. É uma composição porca e datada. E eu fiquei, tipo, bastante chocado. Especialmente porque a SM tem lançado muita coisa bacana. Eles dão material. Sei que vocês discordam comigo nessa parte. Eles dão material muito bom pra Taeyeon, por exemplo. Que, tipo, né? A Taeyeon. Ah, mas, enfim, dão material pra Taeyeon porque ela vende também. Tem isso, tem isso. Tem a parte do lucro. Mas fiquei chocado. Não gostei. Cancela, cancela, Hyoyeon. E pior assim, que tipo, eu acho que Hyoyeon, ela não é ruim em questão de performance solo, ela até daria uma ótima artista solo se ela tivesse escolhas melhores. Porque primeiro, a música começa com um rap muito genérico, porque eu sei que ela não consegue levar um verso de verdade de música, porque ela não tem muito vocal pra isso. Daí ela evolui pra uma coisa cantadinha, com um instrumental meio, não sei explicar, old school assim, também genérico. Chega pra um outro rap genérico do Sunny, que é a participação, e aí o clipe ele parece muito com um clipe de Side to Side. Pablo Vittar. E com o clipe de K.O. Pablo Vittar, exatamente. E tipo, são coisas recentes, com a mesma temática, que é coisa meio boxe, assim, meio academia de luta, que já tá batidíssimo, aí Hyoyeon vai e faz um clipe sobre isso ruim, sabe? Ele é o pior dos três que eu citei aqui. Acho ela simpática, acho ela muito querida. Desejo tudo de bom pra ela. E com certeza não aconteceu, não vai acontecer. E acho muito difícil a SM dar outra chance pra ela. Se tem pra Luna, que deu uma flopada gostosa na Coreia, mas tipo, teve um super impactozinho na internet, tipo, no Spotify, em outros serviços de streaming. Ela, tipo, chegou em topos, assim, de lista e tal. Que, tipo, já é alguma coisa, né? Já, pra quem não tinha nada na Coreia. Daria pelo menos pra dar outro single, alguma coisa. Pra Hyoyeon, acho que não vai rolar nada. E eu tenho dificuldade pra pronunciar o nome dessa fia. Hyoyeon. E uma notícia que nos desolou foi o desvendo do Sistar. E elas lançaram Lonely, o último single delas, uma baladinha, com um clipe muito lindo. E recentemente elas tiveram o último comeback stage delas no M Countdown, onde elas fizeram um special stage com algumas músicas antigas e também cantaram Lonely. Eu achei Lonely o single de despedida, assim, perfeito. Foi tipo, sabe, a coisa certa a se fazer. Tipo, a primeira coisa certa que a Starship fez com Sistar em, tipo, anos. Eu passei muito tempo odiando elas, tipo, gratuitamente, pra começar a ter algum tipo de sentimento por elas agora. Como assim tu odiava as Rainhas do Verão da Coreia? É inexplicável. Simplesmente não descia. Desde que elas voltaram com Love You, eu decidi que eu ia começar a odiar elas. Bom, eu preciso dizer a minha história com Sistar, porque ela é muito emocionante. Eu conheci Sistar na época que eu conheci Miss A. E aí, tipo, eram os dois girl groups do momento, que eles tinham debutado quase na mesma época. E aí eu li Sistar, e eu li Miss A, e eu vi quem precisava mais do meu amor. E era Sistar, porque elas eram muito flopadinhas. E eu falei, bom, eu vou pegar vocês e vou adotar vocês pra sempre. E eu nunca imaginei que elas iam ficar tão grandes quanto elas ficaram. E quando elas ficaram, foi exatamente quando elas ficaram grandes que eu fiquei mais afastado delas, porque depois de Lovinho foi só ladeira. E eu fiquei assim, incrédula com as coisas que elas lançavam e não descia de nenhum. Então eu me afastei muito de Sistar e eu não queria que isso tivesse acontecido. Mas eu ainda tô muito triste com o disband delas. Mas eu acho que eles estão fazendo uma coisa certa, que é relembrar exatamente os passos do grupo e mostrar o legado deles no goodbye delas, sabe? Porque não é uma coisa que as empresas fazem muito. Tipo, Wonder Girls saiu com uma baladinha feia, uma capa muito cafona. E foi só isso. Muito que bem. Eu sempre achei elas uma girl band genérica demais. Elas são extremamente talentosas, mas o material delas sempre foi muito deixando a desejar. Boa parte por, tipo, boa parte do material delas ter sido composto pelo Brave Brothers, né? Aquele, né? Tosco. Que faz música ruim e tosca. Não gosto. E é isso, assim, fico só com pena porque é um dos grupos da última geração, assim, né? Tipo, tão, a maioria dessa época tá morrendo. Mas pelo menos elas saíram, tipo, num alto, assim. Não teve nenhum escândalo, não teve nada. Então, feliz por elas até. Quem sabe a Hyorin aproveita agora que vai ficar solo total e vem pro Brasil e grava um clipezinho. Grava uma música com a sósia dela, Sabrina Sato. Ou vai para o Japão também, grava com a outra sósia dela, Koda Kumi. Arrasou, Sabrina Sato! Minha história com Sistar é parecida com a de todo mundo aqui. Eu acompanhei elas no começo quando elas eram um pouquinho flopadas. E daí amei muito e abracei o grupo mesmo. E quando chegou o Love New, começou os lançamentos genéricos de verão que eu não consegui defender e eu não consegui mais gostar de jeito nenhum. Daí eu vim voltar a gostar delas ano passado, quando elas lançaram I Like That, que é um grande hino. E agora que eu tô, tipo, voltei a simpatizar com elas, voltei a gostar do grupo, elas vão e acabam. Mas de fato, esse disband delas tá sendo muito mais bem feitinho do que dos outros grupos que deram disband recentemente, porque elas fizeram um clipe muito bom, lançaram uma música muito boa, fizeram um stage especial relembrando os momentos antigos, que é uma coisa que, tipo, já pisou no Undergirls, que, como o Michel disse, só lançou um single esquecível. E o 21, que tipo, não fez performances nem nada, lançou uma música Goodbye, eu acho muito boa, particularmente assim. Mas foi também um disband assim, bem non-event. Eu sempre gostei de Sister, sempre gostei de flopping, tipo, quando eu me iniciei no K-pop, tipo, sempre foi com flops. Não sei se eu fico feliz ou triste por disband, mas eu acho que já tava na hora. E Lonely, tipo, é uma música muito bonitinha, tipo, o clipe é muito fofinho, mostrando que, tipo, elas são amigas, são unidas, o que é muito legal, tipo, é uma coisa que a gente espera, tipo, é uma coisa que elas vendem, que elas são super amigas. E teve muito grupo que já deu disband, tipo, a gente viu que não era nem um pouco amigas, tipo, eram meio falsas umas com as outras. Eu, tipo, acho que Sister deu uma desandada, assim, com umas bombas legais. E, tipo, eu tô que nem o Kelvin, tipo, agora voltou a se apaixonar por Sister. E, tipo, eu tô, tipo, muito apaixonado por Shake It, que eu acho que todo mundo odeia, tipo, particularmente. Fico feliz e espero que, tipo, deem mais oportunidades pra Dasum, pra Soyu e pra Bora. E não, tipo, não fiquem focando só na Hyorin. Espero que elas cresçam também. As três. Um parêntese, Shake It é um gore muito pesado. Shake It. É mesmo. Shake It. Tá bom. Assim, sobre ok, chega de gore. Sobre esse desvendo do Cristal, sobre o que você estava falando, é justamente isso. Esse tratamento que o Starship tá dando é só porque você está. Ergueu a Starship. E tipo, eles deixaram o grupo muito de lado e agora eles estão fazendo com que o grupo, tipo, tenha toda aquela divulgação que tinha do começo, porque eles divulgavam muito isso. E hoje, tipo, começou a ter todo esse negócio de comeback só em verão e já ficava um negócio, tipo, muito maçante. E era uma coisa muito datada. Tipo, a Live Dead foi um sopro de. Sabe, foi uma coisa nova, só que eles não souberam lidar com isso. Tipo, acho que as meninas cansaram também. Tanto que, tipo, o disband vai acontecer, mas todas elas vão assinar com a Starship de novo. Porque elas, sabe, elas cansaram de ter um grupo que, tipo, ninguém dá a mínima. Elas vão, tipo, focar agora na vida dela. Isso do Sistar, elas estão numa agenda de disband que já tá, tipo, já comeu uns 4 ou 5 grupos coreanos. Girl bands que debutaram, sabe, em 2010, entre 2010 e 2011. E eu acho que isso vai ser tipo até o final de 2017, só esses grupos antigos da segunda geração indo embora e o K-pop se renovando, assim, mas às vezes eu acho que tá se renovando um pouco pra pior, né? Porque eu odeio a trend atual de girl groups virginais e fofinhos e bonitinhos pastel. Ai, eu amo. Caindo não me mata. Vamos falar de coisa boa, gente. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar de. Kim Lip. A maior então. Cantora da atualidade. Dona, né? Então, pra quem não conhece, o Luna é um projeto da BlackBerry Creative, que é uma subsidiária da Polaris, que é a empresa do Ladies Code. E eles estão, desde outubro do ano passado, lançando um single solo de uma membro. São, tipo, 12 membros nesse grupo. Cada mês é uma menina nova que lança um solo. E aí, nisso, eles estão tentando gerar expectativa e hype pro debut, que vai ser só no ano que vem. É, tipo, um dos singles é esse da Kim Lip, é Eclipse, o nome da música. Saiu com um clipe já. E é, tipo, é uma música que segue uma vibe meio R&B, assim, com sintetizadores. E é, tipo, quando o K-pop se arrisca em R&B, nunca sai tão bem feito. Mas essa é uma das faixas de R&B do K-pop que eu mais amei, de longe, assim. Tipo, a faixa tem uma vibe boa, A voz vocal da Kim Lip é bom, e tipo, no clipe tá tudo on point, a coreografia, a estética, o cenário. E tipo, pra mim é de longe um dos melhores lançamentos desse ano, mesmo sendo só, sabe, um single teaser de um grupo que vai debutar ano que vem. Mas já foi melhor do que muito, muito comeback oficial desse ano. Bom, pra mim até agora foi a única música que prestou desse projeto, dessa girl band. Mas realmente, não só prestou, Eclipse é tipo uma das melhores do ano pra mim. Tem aquele feeling do Red Velvet das músicas do lado Velvet, mas ainda, acho que ainda melhor, assim, porque se tivesse ido essa música talvez pro Red Velvet, não teria ficado tão boa. Praticamente, talvez, a Free Somebody do ano, veremos. Eu não sei, esse projeto Luna ainda não me desceu, sabe, achei a ideia maravilhosa, achei tudo muito legal, tipo, 12 integrantes, 12 meses. Só que, tipo, ainda não me desceu ainda. Eu até escutei o single anterior que saiu com as quatro meninas, parecendo um tanguinho, muito legal. Mas eu ainda não escutei Knip, mas boato que é muito boa. Então eu vou escutar com calma e no meu Twitter eu vou falar certinho sobre ela. Então, falando aqui bem rápido sobre April, porque é um grupo que eu gosto, tipo, é um grupo, assim, sabe, que começou bem meia bomba. E o grupo tá vivo até hoje, eles trocaram de membros várias vezes e eles lançaram Mayday. Mayday é a música mais animada e energética que elas já lançaram até hoje. E é a música menos genérica que elas lançaram também. É uma música muito boa, vocês deveriam ouvir. Eu ouvi essa música porque eu gosto muito da vocalista que participou do reality show que teve na Coreia, de vocalistas que não recebem muito destaque no grupo, e aí elas foram nesse reality show, várias, de vários grupos. E aí, essa do April foi, eu não lembro o nome dela, mas eu fiquei muito encantado. Isso, a gente só. E aí eu fiquei muito encantado com ela. Mas até antes eu não tinha prestado muita atenção nesse grupo, porque não me descia mesmo, no caso. Mas eu achei muito interessante o conceito desse comeback. Eu não gostei da outra música que elas lançaram, é porque elas lançaram duas. Mas Mayday eu ouvi e eu achei interessante. É válido checar. Na verdade, nunca escutei essa banda, nem sei quem é. Mas respeito muito. Vejo muito sucesso que um dia elas consigam chegar no lugar que Gugudan chegou. Eu, inclusive, comprem a Gugudan, A Girl Like Me, um hino maravilhoso. De um flop pra outro, a gente vai falar sobre Nine Muses também. Eu tô puxando no lugar do Caíno, não sei porquê. Mas enfim, Nine Muses vai fazer comeback agora com um single novo e com a mesma formação da subunit antiga, que era Nine Muses A. Porque uma das integrantes vai estar ausente. Saiu o teaser hoje. O teaser é bem vampiresco, bem conceitual, assim, bem baixo orçamento. Eu achei uma coisa meio lésbica, meio ritualística. Tem que ver que vai ser bom. É só lançar um hino. Então, Nine Muses nunca decepciona. Isso é tipo um fato. Então, tipo, eu tô com altas expectativas pra isso. Mas uma coisa que tá me incomodando muito, e eu vou continuar falando sobre isso até os tempos, é que não faz nenhum sentido eles terem lançado uma subunit com uma lineup e depois terem voltado atrás e lançado um single com o grupo original com a mesma lineup. Isso não faz nenhum sentido. Ai, eu amo Nine Muses tanto, então eu tô muito animado pra esse comeback e eu nunca fui decepcionado por Nine Muses. E eu acho que esse próximo comeback vai ter muito pra agregar, porque tá bem vampiresco, gótico, filme low budget, terror erótico, lésbico. E eu acho que vai ser uma fanfic muito boa. Nine Muses, gente, é uma das minhas bandas preferidas de K-pop. Só lança hinos, mas é muito mal compreendida. Justice for Nine Muses. Falando sobre esse teaser, esse lançamento novo, não entendi também a situação da empresa dela de querer, tipo, botar Nine Muses, sendo que é a formação do Nine Muses A. Mas provavelmente vai ser um hino. Tipo, top 80, sem dúvidas. Vai ser um hit. Falando sobre esses teasers, né, é até bom que, tipo, elas sigam mesmo uma vibe, assim, tipo, diferente do que tá tendo, assim, atual. Porque sempre foi característico delas de fazerem coisas, assim, tipo, meio diferente, meio assim, sabe, alternativa e fora do meio. Então, eu espero mesmo que elas façam uma coisa assim, porque o K-pop tá carecendo muito de grupo, assim, original. Tanto que acho que grupo, assim, seguindo uma vibe, assim, de terror mesmo, só Dreamcatcher. Então a gente precisa, a gente tá necessitando de uma coisa, assim, sabe, de um gore, mas um gore bom. Amém. E, bom, galera, esse é o fim do nosso primeiro Jesus Usava Chanel, nosso podcast sobre cultura pop. Essa é a nossa primeira edição, a gente tá se arranjando, tá vendo como funciona. Queria agradecer por vocês terem ouvido essa experiência até o final. Se vocês gostaram, vocês podem seguir a gente no Twitter, que é @JesusWo Chanel. E se liga no SoundCloud também, também é soundcloud.com/JesusWorldChanel. A gente vai estar lançando o episódio regularmente, assim, a nossa intenção é lançar semanalmente. Vamos ver se a nossa agenda vai dar. É, comentem, opinem, digam se tá bom, se não tá bom, se muda. Xinguem. Deixa de xinguem. Espero que tenham gostado desse podcast, que é maravilhoso. A gente tá tentando agregar cultura e valores cristãos / otaku. Sigam a gente e, tipo... Colham o seu membro favorito. Pois é. Se você ouviu até aqui, você vai ganhar um Chanel. Em breve. Chegando em 2028. Beijos. Fiquem com... Deus. Aí, a gente podia ter falado da Yumi ficando surda, né? Mas ninguém liga pra Yumi. Beijos a todos. Jesus usava Chanel. Jesus usava Chanel. Jesus wore Chanel. Jesus usava Chanel.